Nossos últimos dois louvores, nós declaramos essa verdade, que Deus nos ama, né? Quem se sentiu bem com isso, levante sua mão. É bom demais, né? Sentiu o amor do nosso Deus, Ele perfeito, nós ainda imperfeitos. Amém? Diz lá no livro de Atos, no livro de Atos, capítulo 15, você pode estar ali abrindo, Atos 15. Terminada a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele retorna para sua igreja de origem, que não é a capital de Israel, porém é Antioquia, não muito longe. E ele volta para lá e chega lá, tem uma discussão lá. Se levantou uma discussão, porque judeus que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador diziam que era necessário que os estrangeiros que agora receberam a Jesus tinham que seguir as leis de Moisés, que tinham que circuncidar os meninos, que era uma cirurgia no genital de cada menino. Então eles dizem, tem que fazer isso, tá bom, aceitou a Jesus, mas tem que fazer a circuncisão. E aí o Paulo e o Barnabé, que têm uma experiência, né, na sua missão, na viagem missionária, que eles receberam a Jesus sem nada disso, eles dizem que não é necessário. E aí então eles sobem lá para Jerusalém com os irmãos de uma caminhada mais antiga, está lá o irmão de Jesus, Tiago, está lá Pedro, estão lá outros irmãos mais velhos, e levam essa decisão lá para Jerusalém. Diz assim, capítulo 15, versículo 3, diz assim, enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, é necessário circundá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Amém? Podemos sentar, irmãos? Aleluia. Diz que a igreja de Deus lá em Jerusalém, aproximadamente 2000 anos atrás, se reuniu. E lá naquele momento se reuniu com um propósito para examinar essa questão que havia acontecido lá na Antioquia. A igreja de Deus, ela se reúne com propósitos. 2000 anos depois estamos nós aqui. A igreja de Deus, você é de Deus, você é um filho, você é convertido, você pertence a Jesus, Ele é o Senhor, o Salvador da sua vida, e nós estamos reunidos aqui. Nós nos reunimos com, ali diz para, né, para examinar a questão, eles se reuniram. Mas nós nos reunimos aqui nessa noite para louvar, amém? Para glorificar, para falar para Deus da nossa gratidão, para falar a Deus do cuidado que Ele tem conosco. Já desde aquela época, a igreja de Deus se reunia para alguma coisa, com algum propósito. E nós estamos reunidos nessa noite para prestar culto a Deus, para dar a glória a Ele. Talvez não só por isso, talvez você traz nessa noite uma necessidade. Você veio aqui para louvar, para adorar a Deus, mas também traz consigo um problema não resolvido. Uma necessidade, uma luta. E talvez uma luta com a qual você não pode com ela. Algo impossível para você, mas você sabe que para Deus não há impossíveis nas suas promessas. Amém? Para Deus não é impossível. A igreja estava reunida lá 2000 anos atrás, continua reunida, dando glória a Deus, buscando a Deus, louvando a Deus. Eu creio que um dos motivos pelos quais Deus nos trouxe nessa noite foi justamente para a gente ouvir que Ele nos ama. Amém? E cantamos também que se eu apenas te tocar, eu serei curado. Quer dizer, nos reunimos nessa noite para ouvir que Deus nos ama. E quando nós ouvimos isso, nós somos curados. Nós somos restaurados. Se chegamos aqui com uma ansiedade, ela começa a ir embora. Porque uma paz de Deus começa a tomar conta do nosso coração. Uma confiança em Deus começa a tomar conta da nossa vida. E aquilo que não estava resolvido, aquilo que não está resolvido, nós passamos a colocar nas mãos do Senhor. E a igreja de Deus, nesse momento, aqui na Bíblia, tem algo que não está resolvido. E por propósito, nós começamos ali no versículo 3, e terminamos, se você prestar atenção, no primeiro, versículo 3, e no 12, que justamente o apóstolo Paulo, ele estava falando do efeito que vinha fazendo Jesus na vida de pessoas. Primeiro versículo que nós lemos, mais ali no final do 3, diz ele, acompanhado pela igreja de Antioquia em direção a Jerusalém, ele vinha narrando a conversão dos gentios e causando grande alegria a todos os irmãos. Amém? Quando essas coisas estão acontecendo, quando Jesus está sendo anunciado na vida de pessoas, e pessoas que não conheciam a Jesus, e que estavam talvez com a vida já destruída, ou com a vida num processo de destruição, e Jesus foi anunciado, e o reino de Deus se estabeleceu sobre aquela pessoa, sobre aquela vida, sobre aquela família, aquela destruição, ela parou. Ela parou porque o reino de Deus começou a agir ali. E é por isso que então eles falavam da alegria, narrando a conversão dos gentios, causando grande alegria a todos os irmãos. Algo da palavra de Deus que nós não podemos perder é a alegria com o reino de Deus. Amém? É a alegria de ver a expansão do reino de Deus. É a alegria de ver a destruição perdendo lugar para a salvação, para a edificação, para o conserto, para a restauração de Deus. Isso dá alegria. E nós, igreja de Deus, nós não podemos perder essa alegria de ver as coisas de Deus acontecendo. Nós estamos nessa noite reunidos em culto, sim, para louvar e para adorar a Deus. Mas nós também temos investido no reino de Deus com um propósito. E estamos aqui unidos também com um propósito, de que pessoas que ainda não conhecem a Jesus possam conhecê-lo. E que a destruição e que o mal que se abate sobre sua família, sobre a sua vida, cesse. E experimente a graça, a glória de Deus na sua vida. E o versículo 12 com o qual nós terminamos, e que diz ali que já está encerrando o debate da igreja, diz ali, toda a multidão silenciou, passando a ouvir os missionários Barnabé e Paulo, que contavam. Olha só, eles tinham que contar. Eles contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. É algo que nós precisamos ter para contar aquilo que Deus está fazendo através da igreja, ou através da sua, ou através da minha vida. E os missionários, eles tinham que contar. E eles estavam contando. Quando, versículo 3, quando eles contam, traz uma alegria para os irmãos. No versículo 12, ao final da decisão que eles tomam, que a igreja toma, de novo, a multidão silenciou, os que estavam em reunião silenciaram, e eles começaram a contar quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles. Nesses últimos dias, eu tenho dito para Deus, tem uma palavra aí que é uma palavra que a gente usa mais popularmente, né? Mas eu tenho dito para Deus: Deus, eu não quero perder a empolgação contigo e com o teu reino. Amém? Eu não quero perder essa empolgação, né? Uma palavra que também a gente não usa muito na igreja é entusiasmo. E eu não quero perder, ou pelo contrário, eu quero crescer nessa dimensão de estar entusiasmado, de estar alegre com o reino de Deus se estabelecendo sobre vidas, com o reino de Deus, a vontade de Deus sendo feitas. Eu quero estar entusiasmado com isso. Eu quero estar empolgado com isso. E eu sei que você também quer. Amém? Está entusiasmado, está empolgado com o reino de Deus avançando. O reino de Deus agindo na nossa própria vida, agindo na nossa família e agindo também nos estranhos. Aqueles que a gente ainda não conhece. Aqui os gentios eram os estrangeiros e ali havia uma alegria quando o reino de Deus começou a alcançar eles. O que será que tira, irmãos, a nossa empolgação, né? O que será que tira o nosso brilho no olhar, ou a nossa compaixão, as nossas lágrimas, por ver Deus restaurando vidas e famílias? O que que tira, né? Eles estavam lá pregando, estavam anunciando, e Deus confirmando com sinais, milagres e prodígios. Eles falavam de Jesus, e Deus confirmava com sinais, milagres e prodígios. Amém? Fala para o irmão do seu lado, quando você falar de Jesus... Fala para o irmão do seu lado, quando você fala de Jesus, milagres vão acontecer. Amém? Nós podemos falar isso seguramente, porque é assim. Quando nós anunciamos a Jesus milagres, Paulo e Silas, primeira viagem missionária, falando de Jesus. E não podia ser diferente. Milagres, sinais, prodígios acontecendo, e eles agora relatando. E eles agora contando. Mas o quê? O que que pode tirar, né? O que pode? Aqui diz que, quando ele volta para casa, quando eles voltam para a sua igreja de origem, algo está acontecendo. Algumas pessoas que vieram de Jerusalém começaram a dizer, não, Jesus não basta. Precisa ainda se submeter à lei de Moisés, aos ritos, à circuncisão, a guardar o sábado, a tantas coisas. Eles começam a falar isso, tem que fazer esse monte de coisa. É Jesus, mas esse monte de coisa para ser salvo, para pertencer a Deus. E quando ele chega lá, tem uma discussão que ela começa a colocar em risco a obra de Deus. Começa a colocar em risco aquela alegria de falar de Jesus e ver as coisas acontecendo. O apóstolo Pedro, quando ele está falando isso, né, quando ele está dizendo que não precisa nada disso, quando Pedro fala isso, ele está dizendo no versículo 10, ele diz, pois agora... Por que tentais a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos uma canga, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? O apóstolo Pedro está dizendo, esse jugo, essa canga, essa escravidão, querer colocar pessoas sobre um peso, sobre um jugo, ele diz, nem nós, nem nossos pais podemos suportar. E por que tentam a Deus colocando jugo? Esse jugo que está tentando ser colocado sobre o povo de Deus, vai tirar a alegria. Vai tirar a empolgação. Vai tirar o entusiasmo. Se esse jugo passa, se eles ganham, se eles vencem, e diz, é necessário sim cumprir toda a ritualidade do Antigo Testamento. Se isso passa, é um jugo. O que pode, nós perguntamos, o que que tira? O que que pode tirar o nosso entusiasmo? Nossa empolgação com o reino de Deus? O irmão Giovanni estava lendo conosco no início, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, uma cobrança, um chamado que Deus faz, dizendo, olha, para uma igreja lá de Laodiceia, Deus disse, olha, se fosse quente, eu saberia o que fazer com vocês. Amém? Nós somos uma igreja quente. Amém? Fervorosa. E Deus sabe como abençoar o seu povo que tem sede dele, que busca ele com fervor. Se fosse frio, Deus diz, eu saberia o que fazer. Eu sei o que fazer com frio, eu sei o que fazer com o quente. Mas o morno, Deus está dizendo, mas o morno não me agrada. Quando se perde a empolgação, e uma outra igreja, ele, também de Apocalipse, ele diz, volta para o primeiro amor. para ser um cristão, um crente empolgado. O que faz perder? Está ali, há uma luta. Se passa esse jugo, isso começa a tirar a alegria do povo de Deus. O que pode ser jugo para nós, né? Naquele momento, legalismo, né? O excesso. Excesso, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. Coisas laterais, coisas que não estão escritas na palavra de Deus. O que pode ser jugo, né? O que tira a alegria? Problemas. Quando nós nos concentramos nos problemas, quando nós esquecemos que quando nós não podemos com um problema, Deus pode. E a gente fica focado no problema, na situação. A gente fica ligado naquilo ali. Aquilo se torna um jugo, aquilo começa a tirar a alegria. Amém? Ansiedade tira a alegria. Preocupação tira a alegria. Tira o entusiasmo. O que é um jugo? O que ameaça a nossa dedicação a Deus, a nossa alegria com Deus? São várias coisas, né? A ansiedade, problemas, sentimentos. Se no nosso coração entra um sentimento de competir com alguém, de concorrência com alguém, nosso coração entra uma mágoa, entra um rancor. Se sofremos uma injustiça, e ao invés de liberar o perdão, para a gente não perder aquele entusiasmo com Deus, são jugos que começam a tirar a nossa alegria. Se dá para dizer, o brilho nos nossos olhos. Esse dia eu estava indo para a cidade de lado de carro, né? E a gente vai andando de carro, vai meditando, vai orando, vai falando com Deus. Amém? E é muito bom, e às vezes a gente começa a pensar em algumas coisas profundas, né? E essa é uma época que a gente recebe, normalmente, muitos, a maioria, é uma época de receber visitas. Amém? Receber visitas. Ou fazer visitas. É uma época, janeiro, fevereiro, a gente recebe visitas, ou faz visitas, a gente recebe pessoas. Agora, imagina a igreja que vive o primeiro amor com Jesus. A igreja que vive o primeiro amor com Jesus está empolgada. Está entusiasmada. E aí, os irmãos dessa igreja recebem um visitante, uma visita. E aí, é claro, se dá o dinheiro, faz um churrasquinho, né? Amém? Se não dá, eu acho que faz uma lasanha, que é mais barato, né? Se não dá, faz uma galinhada, um carreteiro. A gente quer agradar a visita, né? Mas uma igreja que vive o primeiro amor, o que ela tem de mais importante para mostrar para a sua visita? E a sua visita, ela vai notar isso. E o perigo é que, saindo do primeiro amor com Jesus, o que a gente vai mostrar é uma outra cidade. Se Deus deu uma casa na praia, nós queremos levar a visita. Ah, eu quero te mostrar o que Deus me deu. E a gente fica empolgado, e a gente fica entusiasmado com o que Deus nos deu. Com a casa que agora a gente adquiriu e é uma bênção. Com o carro que a gente adquiriu e é uma bênção. É, com a casa na praia que Deus deu. Ou a casa na serra. Ou coisas que Deus deu. E a gente fica entusiasmado com a bênção. E aí a nossa visita também, ela vai ver que a nossa empolgação, que o nosso entusiasmo está naquilo que Deus nos deu. Mas uma igreja que vive o primeiro amor, quando a visita vem lá e ela trata bem, e ela, é claro, pode levar para fazer um passeio em outro lugar, mostrar o nosso estado para alguém, né? Nossa cidade para alguém é bênção. Mas essa pessoa, ela vai perceber. Ela vai perceber o que nós temos de mais importante para apresentar para ela. Amém? E o que nós temos de mais importante para apresentar para ela, e ela vai ser tocada, e ela vai ficar curiosa, e ela vai ficar impactada, se a igreja que vive o primeiro amor tem para mostrar o que de fato é o mais importante, Jesus. E a gente diz, olha, domingo eu quero te convidar para ir na igreja, eu estou indo na igreja, é uma bênção, amém? Eu estou indo na igreja e Jesus está mudando a minha vida. Jesus está mudando o meu comportamento. Nós falamos, eu falei lá no início, né? Que talvez muitos de nós, quando Jesus nos resgatou, foi no meio do pecado. no meio da sujeira, pensamentos que não eram limpos, sentimentos que não eram limpos, atitudes que não eram limpas, vocabulário que não era limpo, e Jesus foi transformando. E quando o nosso maior tesouro, e lá em Mateus 6,33 diz, buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, amém? E todas as coisas vos serão acrescentadas, uma promessa de Deus. Mas em primeiro lugar, e aí a gente empolgado, começa ali a falar para o nosso amigo, para o nosso parente, para o nosso visitante. E a gente diz para ele, olha, o que eu tenho de mais lindo, mais importante, mais precioso, de mais efetivo para te mostrar, é Jesus. E aí você precisa vir comigo, quero te levar lá na igreja. Porque esse ambiente de Deus está transformando a minha vida. Amém? Viver o primeiro amor, viver essa alegria, viver essa empolgação. E aqui tem um jugo que está colocando em risco. Sentimentos, relacionamento com coisas. A gente pode até se relacionar com a tarefa que Deus dá. Nós chamamos isso ministério, né? A gente está tão envolvido com a tarefa, tão envolvido com o ministério. E talvez a gente mostre que tem muito mais alegria com o ministério. Às vezes com um instrumento, né? Se é para o louvor, instrumento. Se é para mim, poderia ser a pregação. Se é para você, orar por alguém. Ou fazer qualquer coisa. A gente fica empolgado com a tarefa, empolgado com o ministério. Mas, e as pessoas quando conversarem conosco, elas vão notar o que está em primeiro lugar na nossa vida. E às vezes, é o que Deus deu. E não o próprio Deus. Mas, se a gente continua dando verdadeiramente glória a Deus, sendo grato a Deus, elas também vão perceber que o que existe de mais importante na nossa vida é Jesus. Amém? É Jesus. E o Pedro, ele está ali justamente dizendo isso, né? E no seu discurso, versículo 8, registrado na Bíblia, se você está com a Bíblia aí, ele diz ali, ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. O apóstolo Pedro, ele próprio teve a experiência de receber o Espírito Santo. Depois ele teve a experiência do Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre os estrangeiros, daquela situação lá com Cornélios. E agora vem o Paulo e o Barnabé dizendo, olha, nós estivemos falando de Jesus, e os estrangeiros receberam a presença de Deus, receberam o Espírito Santo. Eles receberam. E o apóstolo Pedro, ele sabe disso. E ele diz, olha, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo. Amém. Deus conhece o coração. Deus não se engana. Deus não erra o alvo. Deus conhece o coração e sabe daquele coração que está desejoso, daquele coração que está sedento, daquele coração que quer um compromisso com Ele. E aí o que Deus faz quando Deus vê isso? Deus concede da sua presença. Amém? Os discípulos lá, Pedro próprio, tinha experimentado andar com Jesus. E Jesus subiu aos céus, porém, a presença de Deus continuou. Não mais com Jesus, mas agora pelo Espírito Santo. Há uma outra dimensão. E a Bíblia diz que Deus que conhece os corações, não os deixou sem testemunho, concedendo a eles o Espírito Santo. Deus conhece o coração. Há uma palavra lá em Jeremias 29, que Deus diz, Jeremias 29, 10, Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Amém. E ele continua, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, passareis a me invocar e orareis a mim e eu vos ouvirei. Quando me buscardes de todo o vosso coração, buscar-me-eis e me achareis, ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, e mudarei a vossa sorte. Eu mudarei o vosso destino, eu mudarei o vosso rumo, eu vou mudar como as coisas vão terminar, uma promessa de Deus. Buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é isso, todo o vosso coração? É isso, é estar empolgado com Deus, é entusiasmado, todo o coração. É estar entusiasmado com Deus, é estar empolgado com Deus, é estar comprometido, é estar envolvido com o seu reino, é estar envolvido com a vossa vontade. E aí o apóstolo Pedro diz, Deus que conhece o coração, os corações, deu aos estrangeiros testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. A ele que era judeu, a ele que um dia praticou a lei do Antigo Testamento, mas agora falando do propósito de Deus aos estrangeiros. E nós somos estrangeiros. Nós não estamos debaixo dos ritos judaicos. Nós somos estrangeiros. E aí ele diz, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Amém? Pela fé, Deus vai purificando o nosso coração. E nós cantamos hoje que Deus nos ama. De uma forma tão forte, né? Deus nos ama. Por quê? Porque Deus amou a mim e a você. Deus soube distinguir, Deus soube distinguir o pecado, a sujeira, de nós. E Deus, quando olhou para nós, ele viu, eu posso limpar, eu posso consertar, eu posso restaurar. E Deus começou a fazer isso, porque Ele nos ama. E ele está consertando a nossa vida. Estava lendo uma frase de um homem chamado Champlin. Ele dizia, o Deus que conhece os corações, sabe quais efeitos produzidos pelo Espírito Santo sobre cada indivíduo, e a sua aprovação se origina disso, né? Quer dizer, Deus que conhece os corações, Ele sabe que efeito o Espírito Santo vai produzir na nossa vida. Deus que conhece os corações, algumas pessoas, elas não aceitam a Deus. O Espírito Santo ali está envolvendo, está tocando, dizendo, ó, recebe a Jesus, muda de vida. Aquilo que você vai perder é pouco diante daquilo que você vai ganhar. Aquilo que você vai perder não faz bem, por mais que você possa sentir prazer nisso, mas não faz bem. Você vai perder isso, ainda que possa te dar prazer. Aleluia. Mas nós vamos ganhar aquilo que é genuíno. Amém? Aquilo que Deus diz que faz bem. Aquilo que é bênção na nossa vida. Esse homem, ele se deu conta disso. Estava pensando. A gente no carro fica pensando bastante coisa, né? Não sei qual é o seu lugar de pensar, onde dá um tempo, né? Nesse tempo, assim, janeiro, fevereiro, a gente fala assim, né? Tomara que cheguem minhas férias. Alguém pensa assim? Né? A gente pensa assim, tomara que cheguem minhas férias, né? E a gente coloca a nossa esperança nas férias, né? E as férias é uma bênção, ela nos dá descanso, nos dá a oportunidade de passear, rever amigos, parentes, em outros lugares. As férias é uma bênção. Mas as férias não nos trazem avivamento por si só. Amém? Tem gente que está cansado e diz, ah, se eu tirar férias, resolve tudo. Não é verdade. Tira férias, volta para o serviço, um mês de serviço está estressado. As férias são boas, mas o que nós precisamos durante as férias ou durante o trabalho, nós precisamos de avivamento. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós mais do que férias, podemos ficar sem férias. Com o avivamento, a gente vai desestressar. Com férias, sem avivamento, sem renovo de Deus, sem presença de Deus, a gente volta, talvez se incomoda até nas férias, né? Não tem gente que briga nas férias? Vai para a casa dos familiares, dos parentes, lá dá uma confusão, dá uma briga sem tamanho. O que nós precisamos é da presença de Deus na nossa vida, né? Férias são boas, mas o que dá avivamento, o que dá alegria, o que dá vitória para nós é Deus. Amém? Quero convidar você a colocar-se em pé. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Falamos nessa noite de um chamado de Deus para nós, para buscarmos intensamente essa presença de Deus. Você pode dizer: Deus, eu quero estar envolvido com a tua obra. Eu quero estar envolvido com o teu reino. Deus, eu não quero que nenhum jugo venha me fazer perder a alegria, a empolgação. Que nenhum jugo, Senhor Jesus, venha fazer me arrancar da tua presença. Aleluia. Chamado de Deus para uma igreja dizendo: volta para o primeiro amor. Para outra igreja: seja fervoroso, seja quente. Buscar o Senhor de todo o coração. Aleluia. Senhor Jesus, nós precisamos da tua companhia. O Senhor disse ali que o Senhor conhece os corações e concedeu o Espírito Santo. Aqueles que já têm essa experiência, Deus, que possam ser renovados no teu Espírito. E aqueles que ainda não tiveram essa experiência, há uma promessa que o Deus que conhece os corações concede o Espírito Santo. Aleluia. Senhor, nessa noite, nós buscamos da tua parte esta alegria pela tua presença. Essa alegria pelo progresso do teu reino, pelo avanço do teu reino. Essa alegria, Deus, de estar assim em alguma tarefa, de estar em algum ministério e ainda assim, o Senhor ser a nossa maior alegria. Nós não queremos, Senhor, nos realizar nas coisas. Não queremos estar realizados nas bênçãos. Mas a nossa realização maior, total e primeira, tem que ser em ti. Tu és o nosso Deus e nada, Senhor, pode tomar o teu lugar. O Senhor falou para buscar o teu reino em primeiro lugar e a tua justiça. E aí sim todas as coisas nos serão acrescentadas. O Senhor disse: Senhor, vinde a mim todo aquele que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tudo aquilo, Senhor, que toma o teu lugar nos cansa. Tudo aquilo que toma o teu lugar nos sobrecarrega. Por isso o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todo aquele que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O apóstolo Pedro, Deus diz que esse jugo nem eles, nem os antecedentes deles puderam com aquele jugo, com aquele peso. E aí o Senhor Jesus, ainda em Mateus 11, diz que o jugo do Senhor é leve. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós estamos na tua presença e nós queremos rever nossa vida, aquilo que está tirando nossa alegria. O Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A totalidade do nosso coração precisa estar em ti. Aleluia.